Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 275, hoje com uma jovem autora. Antónia apresenta a nossa convidada desta semana. A convidada desta noite é Sofia Martínez. Este é o seu segundo romance. Versam os dois, neste caso, o primeiro, O Caçador e a Curandeira, uma espécie de uma ficção à volta daquilo que eram as primeiras povoações, aldeamentos, no caso, no tempo da Idade da Pedra, e este, O Primeiro Alquimista, é um romance passado em Trás-os-Montes, no Nordeste Transmontano, na zona de Macedo de Cavaleiros, e tem como pano de fundo também aquilo que animava, as estruturações afetivas, culturais, daqueles povos, daquelas pequenas comunidades, daquelas pequenas tribos, e tudo isto passado na Idade do Bronze em Portugal, em 1750 a.C. É um excelente livro, é uma excelente proposta literária, e mais do que isso, para além de ser quase uma novidade em Portugal estes temas na literatura, é um material muito interessante, é um manual, um livro recomendável para férias, para adolescentes e jovens que pretendam conhecer um pouco melhor o que foi o nosso passado. Portanto, esta noite temos aqui uma conversa esclarecedora com uma jovem autora que convém seguir, de facto, atentamente todo o percurso literário que virá a posteriori. Boa noite e melhores leituras. Sofia Martínez nasceu em Lisboa em 1977. Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, colaborou no suplemento literário juvenil DN Jovem entre 1992 e 1995. Participou com dois contos na recolha Mosaico, dedicada a Manuel Dias. Em 2006 publicou o seu primeiro romance, O Caçador e a Curandeira, a que se seguiu O Primeiro Alquimista, uma edição da Esfera dos Livros. Boa noite, Sofia. Obrigado por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Antes de iniciar propriamente a abordagem a esta sua obra, o porquê e o interesse e o gosto, a apetência, se quiser, ou a inclinação para isto que é o mundo da literatura, em particular o mundo do romance? Boa noite, António. A ligação com a escrita nasce numa casa cheia de livros. Os meus pais são ambos professores. O meu pai é arqueólogo, dei-lhe um interesse pela história. A minha mãe foi durante muitos anos professora de inglês e de alemão e no ensino secundário. As histórias, o gosto por contar, por ouvir histórias, por ler, vem daí. Também vem de vários bons professores que fui tendo, nomeadamente na escola primária. Que ao lerem livros de forma muito agradável e por vezes uma leitura suscitava comentários que nos punham a pensar e que estimulavam a imaginação, vem também daí o gosto pela leitura e pela escrita também. Mas faz algum sentido, por exemplo, agora uma questão que colocou aí um pouco já uma das pedras para a nossa conversa, que é aquilo que é a escola, a aprendizagem, a educação. É fundamental, eventualmente, deixando de lado um pouco aquele espartilho que é quase o artista ou o escritor que tem um toque dado pela fada mágica da criação, passa um pouco esse gosto, esse saber, esse prazer da escrita, talvez por esse processo que é o processo educacional, aquilo que é, vamos lá, o começar a carrear para o crescimento e para a estruturação da personalidade dos indivíduos, dos rapazes e das raparigas, dos homens e das mulheres, de facto todo um cimento, ou pelo menos uma argamassa que depois irá solidificar uma determinada cosmovisão em relação à realidade, isto por um lado, e por outro lado, aquilo que serão os gostos e as nossas afinidades eletivas. É um pouco por aqui, a escola é o núcleo central deste tipo de, vamos lá, direcionar das nossas passadas futuras, sem qualquer tipo de perspectiva a anteriori. A escola é muito importante porque é o primeiro contacto das crianças com, pode ser, em princípio, de muitas crianças, com a leitura, a aprendizagem da leitura. Mas, como falou aí da leitura como um prazer, a descoberta da leitura e dos livros como um prazer, como uma janela para o mundo, para mundos diferentes, pode ser feita com qualquer pessoa, não necessariamente com um professor, mas com qualquer pessoa que nos transmita um entusiasmo, uma vontade de saber, de ler, de conhecer mais. Uhum. De ver para além daquilo que é o nosso quotidiano habitual e portanto, de nos pormos na pele do outro, lendo livros. Cada pessoa lê um livro de maneira diferente, porque traz para os livros a sua própria experiência, a sua própria, aquilo que tem vivido. E também, ao discutirmos livros com outras pessoas, vemos que é interessante, porque nos dizem que leram certas coisas em que nós não tínhamos pensado. Isso pode ser feito com qualquer pessoa, com uma criança, com um adulto, com uma pessoa que é professor, com uma pessoa que é outra coisa qualquer na vida. Não tem necessariamente de ser feito na escola, mas é muito importante que seja, que aconteça, nomeadamente na escola. E com as primeiras letras. Era bom. Voltando outra vez a apontar um sinal para a sua obra, no caso, uma designação assim também um pouco à volta daquilo que é a construção dos estilos, ou pelo menos a definição dos campos literários dentro dos vários registros que se vão aparecendo e construindo. É muito fácil dizê-lo, e também a Sofia Martínez não se vai livrar disso, que o romance histórico é assim quase um género menor daquilo que é o lado mais nobre da literatura, sabendo-se lá o que isso seja, de qualquer das formas, e sabendo que em Portugal também há uma tradição não tão cultivada, pelo menos com aquela projeção que no mundo anglo-saxónico tem, ou até em França há os seus cultores, Michel Drouon e uma série de outros autores, de qualquer das formas, em Portugal olhou-se sempre a esse campo assim com algum desdém, por um lado, e por outro lado a sobranceria, uma certa arrogância intelectual do establishment literário, aquilo que são os escritores, os tais tocados pela tal varinha mágica, o toque da varinha mágica, que leva a que, de facto, acabe por olhar-se para determinado tipo de produção literária um pouco assim com algum desdém. Percebe aquilo que eu estou a dizer, isto por um lado, e o que é que a leva e anima, sendo, penso eu, da área das literaturas, para este tipo de campo? Recebeu, claro, como é fácil de perceber na universidade, todo o jargão teórico, e envereda por um tipo de género literário que é, eu não conheço o seu primeiro livro, o Caçador e a Curandeira. De qualquer das formas, este romance histórico é limitativo, ou por outro lado foi uma escolha deliberada no sentido de dizer aquilo que eu pretendo é aqui que encontra, vamos lá, as balizas e as orientações ao fim e ao resto como criadora literária? Eu gostava de dizer que não sinto que o romance histórico seja olhado com desdém, de modo nenhum, nem com sobranceria, como disse. Nisso não estou de acordo. Uhum. Não tenho sentido, tenho pelo contrário sentido de todos os leitores que já têm lido o livro e que têm falado comigo. Um interesse e de facto uma boa recepção ao livro. Por outro lado, Há quem diga que, eu já nem sei quem disse, que a melhor maneira de contar uma boa história é ter uma boa história para contar. E com a investigação que foi sendo feita nos últimos anos no campo da arqueologia, da pré-história, desde o Neolítico, disse-me que no início disse que tinham sido os primeiros vestígios humanos tinham sido na Idade do Bronze, no norte de Portugal. Isso não é verdade, Sim. desculpe corrigi-lo, mas porque há vestígios desde o Paleolítico, como é que se diz, desculpe, o território português, há vestígios de ocupação humana desde o Paleolítico, portanto, desde a Idade da Pedra Recuada. O primeiro romance passa-se no Neolítico, há 6 mil anos, portanto, 4 mil anos de Cristo, e este passa-se há 4 mil anos, um pouco menos, 1750 antes de Cristo. Portanto, situa-se numa altura em que a ideia mesmo de Portugal não passava pela cabeça de ninguém. Existiam pessoas cá que eram iguais a nós, fisicamente, mentalmente, que tinham uma sociedade já bastante elaborada. Estruturada o suficiente para se afirmar como uma identidade cultural, provavelmente. Tinham diferenças culturais muito mais regionalizadas, não é verdade? De povoado para povoado havia apenas diferenças, porque, como pode imaginar, comunicar não era como hoje. As pessoas, para se deslocarem 25 km, andavam o dia inteiro a pé. Para se deslocarem de Trás-os-Montes, por exemplo, ou da Foz do Douro, como um dos personagens do Sim, romance, sim. até à zona de Macedo de Cavaleiros, levariam muitíssimo tempo. Hoje temos o IP2, naquela época tinham os pezinhos, embora a preparação física fosse diferente da nossa, não é? Eram pessoas que estavam habituadas ao esforço físico e tudo o que se fazia, no fundo, o fabrico de materiais, a caça, a agricultura, tudo aquilo que se fazia para viver exigia um esforço físico para além de um domínio técnico. De modo que o que eu queria também dizer é que esta sociedade que existe neste momento na Idade de Bronze, em 1750 a.C., naquela região, não surgiu do nada, já existiam pessoas naquela região antes e continuam a existir depois. A seguir vem a Idade do Ferro, cerca de 500 a.C., cerca de 219 em 219 a.C. são as invasões romanas, com o início da Primeira Guerra Púnica, e depois, pouco antes do século, do início da nossa era, portanto, em 29 a.C., é a pacificação da Península e, de facto, a romanização, e começam, em torno dessa época, a existir textos escritos que nos fazem passar da pré-história, a época em que não existia escrita, ou documentos escritos suficientes, para a história propriamente dita, uma época em que já é possível basearmos o nosso conhecimento em documentos escritos. Thank you. Até que ponto é que pode ler-se, ou pelo menos dizer-se ou interpretar-se, no final da leitura desta sua obra, que há assim uma espécie de paraíso perdido, uma espécie de que leva o leitor, no final, a ter aquela sensação de não é autoconforto, mas pelo menos alguma impotência por este turbilhão da pós-modernidade, isto por um lado, em que as coisas mudam constantemente, e apesar daquele clima agreste, de alguma violência, quer da natureza, quer do próprio indivíduo um em relação ao outro, vivia-se assim quase como aquele lado mais pueril, um tanto ou quanto edénico, em que o homem tinha alguma integridade, pelo menos em relação ao outro, ou pelo menos à sua pequena comunidade. Este tipo de sensação, feita, claro, sempre a posteriori, o próprio autor não está preocupado com este tipo de sensação a provocar no final da leitura, mas é possível, eventualmente, imaginemos a sugestão que eu fiz para os alunos do secundário ler o seu livro, pode provocar este efeito, esta possibilidade é real, a exponenciação após a leitura do livro pode caminhar nesta direção, no caso eventual do leitor mais ou menos interessado, sem ser o lado mais lúdico da leitura, quanto basta aquela leitura estritamente quase básica, passe um pouco a crueza daquilo que eu estou a dizer. Deixe-me cá ver se respondo a várias questões que me põem aí. Por um lado, o que sabemos deste período é limitado, porque temos artefactos, temos estruturas, temos uma interpretação científica dos arqueólogos e dos estudiosos dessa época, mas temos muito poucas certezas. Uhum. Por outro lado, o romance situa-se no campo da ficção, portanto há liberdade poética de quem o escreve de imaginar e romancear precisamente um pouco. Sem dúvida. O que se passaria nessa altura. O que parece que de facto aconteceu foi, e isso parece que os estudiosos, os cientistas estão de acordo, é que entre o Neolítico, entre as comunidades neolíticas da Península Ibérica e o início da Idade do Bronze, se deu uma grande mudança na sociedade e na mundividência das pessoas. Então, de uma sociedade mais matriarcal e mais comunitária, em que havia caçadores, coletores, também pastores no Neolítico, em que, portanto, as desigualdades entre homens e mulheres não se fariam tanto sentido, ou se é que se faziam sentido, não sei. Passa-se para uma sociedade na Idade do Bronze muito mais hierarquizada, por um lado, há pequenos chefes de aldeia que tendem a manifestar, a ostentar o seu poder precisamente pelo uso de armas e outros artefactos de bronze, que só eles e as suas famílias teriam o direito de usar. No fundo, os primeiros sinais daquilo que é o poder. A designação do poder, que depois, mais tarde... Poder hierarquizado, uhum, e transmitido hereditariamente. Hereditariamente. Os primeiros passos nessa direção. Criação de pequenas elites e também uma crescente subordinação da mulher ao homem na sociedade, o que se manifesta na iconografia, portanto nas gravuras, que são encontradas nessa altura muito mais guerreiras, com representações de armas e símbolos masculinos, muito mais do que os símbolos femininos anteriores da época do Neolítico. Portanto, tudo isso nos faz pensar que, de facto, há ali uma mudança de paradigma, de sistema, de organização social. Este romance serviu-se dessa ideia para mostrar, no início, uma jovem em fuga, uma mulher, que se revolta contra este estado de coisas, que não aceita o seu destino, e a partir daí é recolhida por estas pessoas da aldeia da Fraga, que são uma espécie de herói coletivo, e aí talvez haja uma certa idealização, sim, uma certa um certo carinho meu para com as personagens, todas as personagens da aldeia da Fraga, que de facto a acolhem e não sabem no que é que se estão a meter, porque aquela presença daquela jovem que eles receberam a trazer-lhes sarilhos. Não sei se respondi a todas as. Respondeu, e sabe porquê? A questão é um pouco esta, não é obrigatório nem pouco mais ou menos conhecer aquilo que vou dizer, mas, por exemplo, há uma série de autores, autoras, no caso, que também dentro daquilo que é o mainstream da literatura do fantástico, ou quase da ficção científica, que recriaram um pouco este universo, e é isso que realmente acaba por certas linhas de fuga interpretativas. Acabam por provocar no leitor, por exemplo, o Clã do Urso, há duas escritoras, Jean Wolfe e a Jean Amwell, que têm este tipo de universo, ou seja, aquilo que se conhecia, eventualmente, e depois Harry Harrison, com outro livro também dentro deste paradigma que se pode considerar. De qualquer das formas, aquilo que pretendeu dizer, eventualmente, ao jovem leitor, ou àquele que se interessa, mesmo um leitor adulto, que é um romance. Que fica aqui, já foi dito publicamente, mas fica aqui independentemente de algumas questões que não serão para aqui chamadas. De qualquer das formas, é um romance altamente recomendável, quanto mais não seja para mostrar, vamos lá, por um lado, a espontaneidade daquelas pessoas, daquela pequena comunidade, isto por um lado, a lealdade, os rituais que depois iremos mais adiante, mais ou menos, escalpelizar um pouco, tudo isto organizado com uma espécie de. Um humus edénico naquele sentido em que o outro confia sempre naquele que está para além da sua porta. Foi um pouco isto que pretendeu também transmitir com este livro, com este romance. Penso que. Como é que eu ia dizer? Eu queria só acrescentar, em relação àquilo que me estava a dizer há bocado, que qualquer pessoa que pegue no livro pode lê-lo Sim. sem conhecimento básico, nem Sim, prévio, claro, da claro. história em questão. Já me disseram vários leitores, quase dos 10 aos 100 anos. Que o livro se lê de um fogo e por prazer, que há suspense, que há ação, que de facto não é preciso ser especialista de nada. E ao mesmo tempo, também já me disseram pessoas ligadas à história que, sem nos darmos conta, há ali muita informação útil que pode ser aproveitada para aulas de história e, quem sabe, para aulas de português. Thank you. Vamos ao seu livro. Esta questão do o primeiro alquimista, em termos simbólicos, a alquimia é assim quase um patamar intermédio entre a banalização da vida, se quisermos, o quotidiano de todos os dias, e aquilo que é o sagrado, os deuses, ou pelo menos a divindade. Este primeiro alquimista é nesse sentido em que já iremos ver o percurso e o caminho percorrido por este alquimista. Até que ponto é que esta necessidade de fazer um aponto, porque nós serve quase como contraponto à figura de Breia, quando ela corta exatamente de uma forma radical com esse sagrado, quando ela iria ser quase, vamos lá, num ritual sacrificial para apaziguar essa mesma divindade ou esses mesmos deuses. Até que ponto é que há aqui um jogo de efeito em contrapontístico, naquele sentido em que a mulher, fonte da vida, aquilo que é, vamos lá, a projeção do outro, que é o homem e o amor, depois vai entroncar do outro lado do espelho, no homem, no alquimista, que é aquele que é visto na aldeia, no lugar, na fraga, como aquele ser enigmático, aquele que é capaz de transformar a realidade, porque dá-se por adquirido que a realidade é um construto do sagrado, do Deus, seja ele qual for. É este o jogo que pretende formular ou provocar até no leitor e na leitora, no caso? A ideia do título surgiu, de facto, por duas razões. Por um lado, foi a ideia de que há o domínio da primeira liga de metais, portanto, o primeiro interesse pela metalurgia, e os primeiros alquimistas, digamos, eram pessoas que procuravam dominar os metais, não é? E depois a ideia que vem mais tarde com a pedra filosofal, de encontrar aquela substância, aquela pedra capaz de transformar tudo em... De transformar como é que era? Em ouro. Portanto, a busca da pedra filosofal, mas tudo isso evoca várias leituras, evoca a canção da pedra filosofal, não é? Eles não sabem nem sim, sonham. Sim. No fundo, há os dados da metalurgia que de facto que são históricos, e depois há o sonho, há a imaginação e há a importância, de facto, como falou, das relações humanas para, na busca e no achar da pedra filosofal. Eu penso que, no fim, as personagens principais encontram a sua pedra filosofal. Mas, por exemplo, vamos à situação. Quando coloca Bran e Thor, o mestre e o aprendiz, é um pouco esse lado que pretende também transmitir, ou seja, a leitura que é passível de ser feita daqui, o maravilhamento daquele jovem, que são todos muito jovens, perante o fogo sagrado. O fogo sagrado que, eventualmente, sempre foi, fazem-se leituras à volta da sarça ardente, quando aquela voz acaba por entregar o decálogo que será, eventualmente, aquilo que norteia a sociedade ocidental. E este fogo é visto por Thor como um espanto, um grande enigma, uma grande interrogação, mas vê, por outro lado, também o seu mestre, o homem com a paciência toda do mundo, com a certeza e a convicção que dali irá sair, não magia, mas sim esse símbolo do poder, um machado, ou por outra, um presente, uma forma de aldeia da fraca em relação aos povos do norte mostrar o agradecimento pelo casamento que depois irá ser feito a posteriori, que também é uma das linhas muito importantes até para o desenlace dramático deste próprio romance, que iremos ver mais adiante também. Ficou aí uma questão muito interessante, a da relação dos jovens com os vários eu diria mesmo mentores. A personagem de que fala, o aprendiz do fundidor, teve, pelo menos até à altura em que está a falar, em que estão a criar o romance, já três influências de homens mais velhos: a do próprio pai, a de digamos, uma espécie de padrinho na passagem à idade adulta, a chamada testemunha, e agora o seu mestre, de quem é aprendiz, o mestre fundidor. As relações de respeito e daquilo que se podem aprender, que se pode aprender com as pessoas que já viveram antes de nós, independentemente do seu percurso de vida, daquilo que possam ter ou não feito, é de facto muito importante neste romance. A questão do fogo, do maravilhamento de Thor em relação à criação do bronze é interessante também, porque de facto o bronze estava ligado naquela época a criação a uma espécie de ritual mágico. Portanto, os elementos, os próprios elementos de que era feita a liga de metais que se chama bronze, portanto, o minério de estanho e o minério de cobre, eram considerados como um minério, um macho, uma fêmea, que por um processo alquímico se transformavam e davam os ovos de bronze. Havia, de facto, não havia destrinça entre sagrado e profano no cotidiano. Daí também o estatuto que o mestre fundidor gozava na aldeia, o estatuto quase sagrado também, e também uma grande... Era alguém que tinha um conhecimento importante, que fabricava os objetos que distinguiam as elites, no fundo, e que permitia ter não tanto poder como o chefe, porque o chefe era o chefe e fazia o que ele dizia, não é verdade? Mas ter bastante influência. Mas vamos imaginar o seguinte: há aqui personagens que depois têm comportamentos que depois se cruzam, não erraticamente, mas até em termos simbólicos. Vejamos, por exemplo, a Breia, que na relação com o sagrado repudia pura e simplesmente, mediante aquela violência cega a que iria ter, que iria ser submetida, num ritual sacrificial. Isto por um lado, que depois será a mulher da projeção afetiva, do direcionar quase amoroso por parte de Thor. Isto por um lado. Depois, Bran, o alquimista, o homem que trabalha o fogo, não tem filhos. Terá um filho que será eventualmente a passagem do testemunho a este jovem. Depois, por outro lado, também temos quase a preparação para que será talvez um dos rituais de passagem iniciáticos mais importantes, a meu ver, claro, neste livro, que é quando Thor consegue domar o cavalo. O cavalo sempre como, também na sua dimensão mágica, simbólica, aquele que permite a guerra, por um lado, permite a liberdade, o viajar, as trocas. É um pouco também, estes elementos podem ser atribuíveis, se quisermos, esta minha leitura ou esta minha interpretação neste seu romance? Sim, são muito importantes. Breia, de facto, a personagem que encontramos logo no início do primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, está em fuga e de facto não se resigna de todo àquela ordem que lhe deram de morrer pelo bem da comunidade, de ser sacrificada aos deuses para que os deuses não se zanguem. Por um lado. Ou seja, uma violência para apaziguar uma outra violência, e essa inquestionável. Exato, mas o que este romance tenta de facto fazer passar é que quem ordenou essa violência estava mais interessado em servir os próprios interesses, quaisquer fossem os custos, para quem quer que fosse, do que em, de facto, preservar o bem da sua comunidade e das pessoas que dele dependiam, por um lado. Por outro, esta de facto, esta breia é como uma força da natureza. Não se resigna nem por nada pronto, a forma inicial que encontra, como reage, é uma rejeição total dos deuses, de quaisquer deuses. Alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Pacientes e perseverantes executam segundo as regras herméticas, desde a trituração, a fixação, a destilação e a coagulação. Trazem consigo cadinhos, vasos de vidro, potes de louça, todos bem. Temperamento sórdido. Quando perguntei à Sofia pelo cavalo, não é impunemente, iremos dar um salto na narrativa, porque isto é quase como a cereja, começa-se e pronto, quando damos conta o tempo passa, mas de qualquer das formas, porque é este cavalo que está ferido, que é encontrado num primeiro momento, que depois Thor irá com uma paciência alquímica recuperar e curar, será este cavalo depois no final da narrativa que irá permitir... salvar Breia de uma vingança, e essa tal ritual sacrificial que não foi cometido no início, iria ser cometido no final, que depois essa vítima será substituída por Deir, penso eu, que morre com a queda da árvore, com um relâmpago, com um machado que lhe foi dado como reconhecimento de um acordo. Está a contar o fim, é. Tem de ler. Mas é mais ou menos isto. Ai, ai, mal, mal. Pronto, o cavalo é muito interessante, de facto, até porque leva-nos para um pequeno pendente que foi encontrado sim, nas sim. gravado com uma cabeça de garrano. O pendente está datado, é dessa época, da Idade do Bronze, 1750 a.C. Vai estar exposto no museu do Maceio de Cavaleiros e mostra que, de facto, por essa época... Os garranos, os cavalos selvagens que existiam e ainda existem no Parque de Peneda Gerês, nessa altura no, em Trás-os-Montes, nessa região, começaram a ser, provavelmente, domesticados, mas a nível muito, muito de exceção, portanto, não seria toda a gente que teria, seria talvez um chefe ou uma personagem importante que teria um cavalo, e isso a par de, também da, dos objetos da licença, digamos, única, da exclusividade do porte de objetos de bronze, contribuiria para, para lhe atribuir estatuto, não é, na sociedade. O cavalo é um dos heróis da narrativa, é o clovo. Pois. E é muito importante, a relação do Thor com o clovo é também engraçada, porque Thor começa a falar com o cavalo e no princípio pensa que ele vai voltar ao estado selvagem, depois pensa que se calhar... Aqueles elementos da literatura fantástica, a animização, a empatia que estabelece entre os personagens e os elementos da natureza. É um pouco isso também, fazer regressar ao nosso imaginário de leitores jovens, quando lemos o Cavalo Negro e todo o tipo de literatura, mais ou menos afim. É um pouco regressar, se calhar, em analepse àquilo que foi a nossa construção como leitores, que depois encontra, neste século XXI, uma literatura que, ao fim e ao resto, também vai de encontro àquilo que é o prazer individual perante um livro literário como a Sofia Martínez construiu. É um pouco esta a ideia também. Porque é que se tem de escolher entre literatura e prazer individual? Eu penso que os livros não têm de ser todos dos mesmos géneros e as pessoas não têm de escolher um género só de livros para ler. Isso é bem verdade. Isso é bem verdade. Quanto ao cavalo, queria só acrescentar que o clovo é, talvez se quiser, é a liberdade, é aquilo que permite o resgate, o poder para evitar o mal, nas mãos do herói da narrativa, digamos. Pronto. E fechar o arco amoroso, eventualmente. Sim. É uma parte da... Eu tenho muita estima por estas personagens que fui criando, até por algumas menos simpáticas. Aliás, eu escrevi parte deste livro em viagens de comboio, cotidianas, no transportes públicos para o emprego, e portanto gostei que elas viajassem comigo. Devia-me perguntar, desculpe. Ia-lhe perguntar, que estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Tinha-lhe perguntado que realmente essa relação seria o cavalo, a questão do fecho do arco amoroso, ou pelo menos o círculo, ou essa relação triádica que é o enigma inicial de Breia, e depois o cavalo clovo vai permitir realmente a Thor conseguir resgatar a sua amada. É um pouco esta também a sensação que tenta possibilitar no leitor. A história, eu quando comecei a escrevê-la não sabia se ia ter um final feliz. Mas eu fui mostrando a várias pessoas próximas e elas começaram a ficar tão tristes com a ideia que o final poderia não ser feliz. Tinha de arranjar um final feliz. E tinha de ser coerente, não é verdade? De facto, o cavalo permitiu deu esse elemento. Mas ele já estaria lá de qualquer maneira, por causa dos garranhos. Estamos a chegar mesmo ao final da nossa entrevista. Quero agradecer a simpatia à Sofia Martínez de ter possibilitado a maneira e o modo como foi realizado este trabalho, mas não queria deixar de terminar com esta questão, que é este trabalho de escritora, de romancista, não é para ficar aqui, como é fácil de perceber também. Quer eventualmente adiantar projetos, ideias, livros que ainda estão no domínio da criação, ou há algo de mais concreto que pode eventualmente ir adiantando aos nossos leitores que estão do outro lado a escutar esta entrevista? E até para os estudantes da Universidade do Minho, como é evidente, como é fácil de perceber. Infelizmente projetos de publicação não há. há, de facto, gavetas que se vão enchendo de vários textos, de vários géneros. Há, de facto, uma incapacidade de viver sem continuar a escrever, e mesmo que seja nas viagens de comboio. Pronto, e com certeza que tentarei continuar a publicar, não sei quando, nem o que exatamente. Pronto, fiz há pouco tempo uma tradução de um poema da Orla Berry, numa exposição de obras do Rui Chaves, que esteve no CCB. Portanto, a tradução do poema da poetisa Orla Berry foi traduzido do inglês para português por mim. Portanto, eu também escrevo alguma poesia, mas isso está tudo na gaveta, ou está naquilo que fui publicando no DN Jovem quando era muito novinha. Tinha, portanto, entre 15 e 18 anos. Também escrevo contos. Isso, como disse, está nas gavetas, vão se enchendo. Quando uma pessoa tem tempo, vai revendo e vai coligindo, e pronto. Com certeza que um dia destes sai cá para fora mais alguma coisa, não sei bem o quê. Burilando no fundo. Exato. Fechamos assim a edição número 275 de Livros com Rumo. Hoje tivemos como convidada Sofia Martínez, romancista, autora de O Caçador e a Curandeira e também de O Primeiro Alquimista, uma edição deste ano da Esfera dos Livros. Despedimos com promessa de regresso na próxima semana. Tenha uma boa noite.